Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz AM. FM 77,9 MHz. Na internet, culturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Cenis Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Na Rádio Cultura Brasil, viola, violeiros e companhia, com Aloísio Milani. Bom dia para você que é de viola e cantoria, para você ligado aqui na Rádio Cultura Brasil, 77,9 FM, 1200 AM, ou via aplicativo Cultura Play. Eu sou Luiz Milani e sigo com vocês até às 7 horas da manhã com o melhor da música raiz, da música caipira, da música sertaneja. Vamos começar nosso programa com Lorena e Rafaela, Riozinho. Meu rio pequeno, braço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corroído pelos anos, vai arrastando folhas mortas e saudades, cor do sol de muitas tardes. Nasceste junto à colina, era um fio d'água de mina, e cresceu tão lentamente, margeando matas, ramagens de juncos e flores, passarinhos multicores seguiram vossa corrente. Riozinho amigo, quantas vezes assistiu acenos de quem partiu, encontro dos que chegaram. Riozinho amigo, sobre a areia do remanso, animais em seu descanso, ali vem matar a sede. As borboletas em suas margens se amontoam, pois alegres voam na amplidão dos campos verdes. A brisa encrespa o teu rosto de menino, com abraços e despedidas seguem vossa correnteza. Viola, violeiros e companhia. Esteio bem reforçado, o lugar é uma beleza. O rio passa aqui do lado, na frente plantei de tudo, atrás é mato fechado. A natureza é sagrada, não desmatei quase nada, aqui tudo é preservado. Levanto de madrugada, faço a minha oração, lá na mata passarada faz aquele barulhão. Depois eu vou lá pra roça, chegar terra no feijão. De tarde eu pesco de vara, jurupoca e piapá, por aqui tem de montão. Me orgulho em ser matuto, um produto do sertão, onde Deus e a natureza vivem em plena comunhão. Por aqui ninguém conhece violência e poluição. O meu vizinho do lado é um mico leão dourado que come na minha mão. Nas noites de lua clara também fico iluminado. Eu pego minha viola pra fazer meus ponteados. Também canto cururu, corta jaca e recortado. Sou puro caboclo nato, tenho terra e tenho mato no meu sangue misturado. Companheiro, Na Rádio Cultura Brasil, Sérgio Reis fez a sua prece, aqui cantando Prece do Peão, de Areton. Também tivemos Valdo Reis e Pratini, com a música Caboclo do Mato, uma parceria do Ademar Braga com o Paraíso. E também as vozes de Suzana Salles e Lenine Santos sobre a viola do Ivan Vilela, na música Ranchinho Brasileiro, que é uma composição do Elpidio dos Santos, esse ás das trilhas sonoras dos filmes de Mazzaropi. Amigos do Espírito Espírito Santo e Minas Gerais. Vai o abraço de Crione, Barreirito e Mangabinha, o trio Parada Dura. Sou um homem de pedra e não penso mais em nada. Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim. Não amo mais ninguém e não quero ser amado. E agora desse jeito quero ver quem pisa em mim. Homem de pedra que não tem mais compaixão, não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão. E só assim silenciou meu sofrimento. Sou agora uma estátua sem abrigo no relento. Jacutinga cantou triste lá na mata do grotão. É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão. Jacutinga cantou triste lá na mata do grotão. É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão. O céu foi escurecendo, mês de agosto, meu sertão entristeceu. O roceiro persistente jogou no chão a semente, tudo que plantou perdeu. O roceiro só não perde a grande fé que tem em Deus. Caiu na terra, meu sertão tudo mudou. A mata que estava seca está verde, já deu flor. O meu roceiro gigante, vendo a colheita abundante, agradece ao Criador. Jacutinga, se nota que alegrou. Jacutinga cantou triste lá na mata do grotão. É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão. Jacutinga cantou triste lá na mata do grotão. É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão. Na Rádio Cultura Brasil, Zé do Cedro e João do Pinho, nessas vozes afinadas e até agudas aqui de Jacutinga, música de Valito e do Zé do Cedro. Também tivemos Trio Parada Dura na clássica Homem de Pedra, que é do Correto e do Creone. E tivemos também Souza e Soares com O Choro da Goteira, do Tião do Carro e do Caetano Erba. Vai, boiadeiro! Já vem, guarda o teu gado e vai pensando no teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada,

as estradas que nele passei. Tudo isso me vem na lembrança, o tempo da infância que longe deixei. Eu dançava nos fins de semana os bailinhos do velho Matão. O matungo posava no toco seguro nas rédeas manoteando o chão. A sanfona gemia num canto com viola, pandeiro e violão. Minha dama encurtava o passo sentindo o compasso do meu coração. Esse tempo já vai bem distante, tudo na vida mudou. O piquete das vacas leiteiras cobriu-se de mato e enfim se acabou. Os parentes mudaram de rumo, ninguém sabe também onde estou. Despedi-me numa madrugada seguindo a estrada que Deus me traçou. Adeus Conceição do Monte Alegre, adeus povo do bairro Cancã, adeus pousada de boiadeiros, abrigo dos peões de Chaporã. Lá reside o César Botelho, que demonstra ser meu grande fã. Com saudade de todos vocês, eu volto talvez um outro amanhã. Desculpe se eu não falei de outras terras que andei, lá pras bandas de Agicê, São Mateus, também Santa Ida, daquela gente querida, eu nunca vou me esquecer. Surgindo. nuvens unindo. O clarão da lua cheia, como uma flor vem se abrindo, e a malvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. Saudade como dói quando a lua vem surgindo. Na Rádio Cultura Brasil, a violeira Juliana Andrade com Quando a Lua Vem Surgindo, música do Zé Fortuna e do Sulino, e antes, Divine Donizete, com a música Pousada de Boiadeiro. Thank you.

Tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. De Jereré. Tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Se compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, homem não deve se amofinar. Se compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, homem não deve se amofinar. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Tocando viola de papo pro ar. Ouvimos Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilela na música De Papo pro Ar, composição do Gilberto de Carvalho e do Olegário Mariano. Antes, o violeiro Roberto Correia com Benzim, que é uma música folclórica adaptada por Paulo Freire. E também ouvimos Seu Badia Medeiros, grande violeiro, com a música Fogo na Macega, composição dele mesmo. E é assim que a gente chega ao final de mais um programa Viola, Violeiros e Companhia. Você pode voltar a ouvir essa edição desse programa pelo site da Rádio Cultura Brasil ou amanhã aqui novamente, porque a gente está todo dia aqui na Rádio Cultura Brasil com um programa novo, um novíssimo programa das 6 às 7 horas da manhã, na Hora dos Passarinhos. Esse programa teve a gravação e montagem de Carlos Lima, produção de Gabriel Saraiva. Sigam agora vocês com a programação brasileiríssima da Rádio Cultura Brasil. Como eu sempre digo, igualzinho à música da Inesita Barroso, vai e torna a voltar. Grande abraço. Apresentamos Viola, Violeiros e Companhia, com Aloísio Milani. Tema de abertura, Neymar Dias. Realização, Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.